Sou a Mafalda Murta, do nono E, da Escola Marquês de Marialva, e vou ler um excerto de Quatro Amigas e um Par de Calças, de Anna Brochers. Bridget enfiou-se no saco de cama, com as calças e um top. Fazia parte da magia das calças darem a sensação de serem largas e frescas com todo aquele calor. Desconfiava que elas ficariam aconchegadas e confortáveis num ambiente mais frio. Não conseguiu dormir, claro. Também não conseguia ficar ali deitada. As pernas recusavam-se a ficar quietas. Se fosse passear pelo campo, sabia que poderia ser expulsa antes de ter sequer chegado a fazer algo de realmente mau. Portanto, dirigiu-se para o promontório, sentou-se numa rocha, enrolou as calças até aos joelhos e balançou os pés dentro d'água. De repente, desejou ter uma cana de pesca. Recordou o lugar para onde costumava ir com o irmão, na costa oriental de Chesapeake, quando era miúda. Iam pescar todos os dias. Era a única atividade ao ar livre que ela se lembra de o ver ter. Todos os dias, ele guardava os seus melhores peixes, aprendera a limpá-los e a arranjá-los. Todos os dias ela lançava os seus de novo à água. Muito mais tarde, com uma ponta de remorso, imaginava os peixes todos do rio Wai com um buraco na boca.